A seguir, Desperte com os Clássicos. Órganum Pleno. Música para órgão. Aos domingos, às 8 da manhã. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco Daicoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco Daicoval, apoio à cultura. Um compromisso do Banco Daicoval. Música nas Cortes. 200 anos da instalação da família real no Brasil. Uma série de Maurício Monteiro. Música nas Cortes. Sexta-feira, às 8 da noite, pela Cultura FM. Sete horas. Cultura FM. A frequência dos clássicos. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Os títulos das músicas às vezes são intrigantes. Até nos dá vontade de sair por aí pesquisando por que é que os autores puseram esses títulos, que às vezes ajudam, às vezes não ajudam a apreciar ou a entender a obra. Em todo caso, nos ajudam a penetrar no seu universo de imaginação e também a achar a partitura se estivermos interessados em tocar a música. Vamos começar com uma suíte. Suíte Orquestral número 2, BWV 1067 de Bach, com Erika Seberg à flauta e a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janusz Rolla. Thank you. Thank you. Erika Seberg, flautista, acompanhada pela Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janusz Rolla, interpretou a suíte orquestral número 2 de Bach. E agora, de Étienne Nicolas Méhul, La Chasse du Jeune Henri, A Caça do Jovem Henri, com a orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, dirigida por Michel Sivertievski. Thank you. orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, dirigida por Michel Chvertievsky, interpretou A Caça do Jovem Henri, de Etienne Nicolas Méhul. Franz Liszt, Fantasia, sobre melodias folclóricas húngaras, que ouviremos com Jenő Jandó ao piano, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Húngara, dirigida por János Ferencik. Thank you. pianista Jenő Jandó, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Húngara, dirigida por János Ferencik, interpretou de Liszt, Fantasia, sobre melodias folclóricas húngaras. E agora viremos o Lamento. Lamento de Dido e Enéas, de Purcell, no arranjo de Leopold Stokowski. Quem interpreta é a violoncelista Christine Jackson, acompanhada pela Orquestra Filarmônica Real, dirigida por Charles Rosenkranz. De Henry Purcell, ouvimos Lamento de Dido e Enéas, num arranjo de Leopold Stokowski, na interpretação de Christine Jackson ao violoncelo, acompanhada pela Orquestra Filarmônica Real, dirigida por Charles Rosenkranz. E para encerrar, Mourão. Mourão, ouvinte, sabe o que é, né? É aquela peça, aquela espécie de poste de madeira, de eucalipto ou de outra madeira forte, que a gente usa para fazer as cercas lá na fazenda, no sítio, e fazer os portões, não é mesmo? Mourão é o nome de uma peça de guerra-peixe,